Panorama Agrícola para 29 de novembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial para você. Estamos abrindo o programa de segunda-feira, 29 de novembro, noite de lua minguante. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: a alegria de viver é o melhor cosmético da mulher. No programa de hoje você confere o balanço social da EPAGRE. No Espaço da Mulher, Simone Barrim fala sobre fossa séptica. E no mercado agrícola, o aumento no preço do leite. Uma dica que pode mudar o seu dia. Economize gás de cozinha na hora de cozinhar o feijão. Basta esperar a panela pegar pressão, desligar, deixar descansar por 30 minutos, ligar novamente e deixar mais 10 minutos no fogo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Quem planeja uma casa precisa pensar onde vai descartar o esgoto produzido. A fossa séptica é uma unidade de tratamento primário de esgoto. Pode ser instalada onde há água encanada, seja através da rede pública ou bombeamento. Um sistema simples e barato, ótimo para áreas rurais e residenciais isoladas. A fossa séptica é projetada para receber todos os dejetos domésticos da cozinha, lavanderia e banheiro. Uma estrutura complementar e necessária às moradias. Fundamental no combate a doenças, verminoses e endemias. Item essencial para a melhoria das condições de higiene. O ideal é que seja construída respeitando uma determinada distância, mas ao lado do banheiro, para evitar curvas nas canalizações. Deve ficar em nível mais baixo do terreno e longe de qualquer fonte de captação de água. O tamanho da fossa séptica é calculado de acordo com o número de pessoas que moram na casa. Um sistema completo se constrói com a caixa de inspeção que facilita o desentupimento, fossa séptica que faz o tratamento primário do esgoto, filtro entre a fossa e o sistema que distribui o líquido no solo. Os mais conhecidos são o sumidouro e a vala de infiltração. O esgoto que vem da cozinha precisa passar por uma caixa de gordura para evitar o entupimento da tubulação e não sobrecarregar a fossa. Para esse sistema, você precisa de orientação. Procure quem entenda do assunto. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, promete destinar R$1 bilhão para financiar projetos que resultem na redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na agropecuária. O Programa para a Redução da Emissão de Gases do Efeito Estufa na Agricultura terá linhas de crédito com taxas de juros de 5,5%, taxas essas subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Podem ser financiados projetos de recuperação de áreas e pastagens degradadas, implantação e manutenção de florestas comerciais, recomposição de reserva legal ou de áreas de preservação permanente e sistemas de integração lavoura-floresta, pecuária-floresta e lavoura-pecuária-floresta. É hora das notícias. Nós estamos recebendo aqui na Central de Rádio da EPAGRE o balanço social da EPAGRE relativo ao ano de 2009. Uma exigência legal em respeito à sociedade catarinense. Durante o ano de 2009, 531 milhões de reais. Essa é a contribuição da Ipagre no retorno social das tecnologias e ações da empresa. Esse é o valor gerado para a sociedade catarinense. R$ 2,52 é o retorno social que os catarinenses obtiveram para cada real investido na Ipagre. Repetindo, para cada real investido na Ipagre, o retorno para a sociedade foi de R$ 2,52. 95.329 famílias assistidas pelo trabalho da Ipagre ao longo do ano de 2009. O material fala também sobre geração de renda, acesso ao crédito para crescer, a Ipagre criando rede regional de comercialização, também mecanização humaniza o trabalho e melhora a renda, ostras e mexilhões ganham qualidade e mercado, apoio à agricultura transforma municípios, união fortalece produtores de leite, multiplicação de peixes, produtores descobrem fonte de renda no turismo, meio ambiente e condições para viver, consciência ambiental desde cedo, mudanças de tempo em tempos de mudança sobre o trabalho do CIRAM e inclusão social de populações indígenas e acesso a políticas públicas, além de alimento para famílias carentes. O Balanço Social da Ipagre 2009 fala também sobre segurança alimentar, abrigo de cultivo da qualidade ao tomate orgânico e produção integrada beneficia agricultores e consumidores. É um material de excelente qualidade, dando retorno à sociedade catarinense sobre as ações, sobre as tecnologias da Ipagre, que durante o ano de 2009, repetindo, geraram 531 milhões de reais. Para cada real investido na Ipagre, um retorno de R$ 2,52. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, as informações são do analista Francisco Heiden, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre. E referem-se ao mercado do leite. Atualmente, o preço do leite em Santa Catarina está bem acima do que se esperava há 3 meses. No levantamento da Ipagre-Cepa, o preço médio pago ao produtor para o leite entregue em outubro foi de 60 centavos o litro para o produto posto na plataforma da indústria. Em relação ao mês anterior, o aumento foi de 3%, porém, em relação à expectativa inicial da Ipagre-Cepa, o preço está aproximadamente 10% mais alto do que se projetava há 3 meses. Por outro lado, o preço médio coletado pelo Ipagre-Cepa também ficou 2 centavos acima do preço de referência do Conceleite Santa Catarina, que remunerou o leite entregue em outubro. Assim, pode-se dizer que para esta época do ano os preços são muito favoráveis para o produtor. A que se deve este aumento nos preços? Bem, principalmente há 4 fatores. O primeiro, o volume de leite captado pelas indústrias foi menor que o esperado para esta época. O saldo da balança comercial foi mais favorável. Houve menor importação de leite e derivados e houve um leve incremento nas exportações. Alguns indicadores apontam para um crescimento no consumo interno de lácteos, especialmente leite e queijo. E os preços em varejo estão dando sustentação aos preços em nível de produtor, tanto que, segundo o Conceleite, a capacidade de pagamento das indústrias de Santa Catarina para o leite padrão entregue em novembro é de 61 centavos o litro posto plataforma. A expectativa para o próximo mês é que a maior parte dos informantes diz que trabalha com a hipótese de que ainda haverá redução da oferta. Isso indica que os preços vão permanecer firmes. A expectativa é de que o preço médio se situe ao redor de 63 centavos o litro do leite posto na plataforma. A avaliação que se faz de 2010 para o setor leiteiro, segundo Francisco Heiden, do CEPA, é que os bons preços no segundo semestre indicam que o preço médio nominal deverá fechar o ano de 2010 com 4 centavos acima do preço médio de 2009. E assim, 2010 deve ser um dos melhores anos em termos de preço. Qual a orientação da Ipagre-Cepa, segundo Francisco Heiden, para o produtor? Bem, considerando os bons preços no segundo semestre, quando nesta época do ano geralmente os preços não são favoráveis, o produtor não pode se empolgar. Deve planejar seus investimentos na produção com cuidado, procurando maximizar a produtividade do rebanho, mantendo o custo mais baixo possível para que isso não venha se refletir em perdas futuras. Essas as informações de hoje do Mercado Agrícola, informações de Francisco Raiden, analista de mercado do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, Epagri-Cepa, a respeito do mercado do leite no estado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.